abra o sol, vejo tanta beleza. Eu me abra o sol, vejo tanta beleza. Vejo papai, mamãe, natureza. Vejo papai.